Ciulenti-Sulciani e poi ci sono stanno a fare il numero frequenza. Contra as 9h30, desça para 2 de meu país, ajuste na 0-4, autorizado LS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado. 2-0-0-4, portaria estabilizado, igual a 3-9-0. 1-8-0-7, chame Torre Salvador na frequência 1-1-8-95. 2-9-5, obrigado. Controle, gol 1-0-7-5, vai, 1-0-7-5, boa tarde, autorizado, chega da Mari, desça para nível 060. Papai Romeu Lima, Lima Alfa, desça para 3 de meu país, ajuste no 014. Diga. Deu informação da nossa coordenação que a CHG foi enviada durante a madrugada para a IES de Salvador. Estou verificando lá novamente com a IES, mas essa informação foi no passado, foi entregue para a IES de Salvador durante a madrugada. Ok, eu estou aguardando aqui essa confirmação, que para mim não chegou nada. Porque pra mim não chegou nada, então, nenhuma resposta do centro, nem a CHG modificando o horário do plano, tô aguardando aqui. Ok, então a gente tá na escuta, qualquer novidade, a gente tá na escuta. Se aparecer o plano, eu te chamo pra copa. Ok. Tá 3 a 0. Torre Salvador, gol no 3 a 6. 396, continue a aproximação, número 2 para pouso, altímetro é 1-0-4, aguarde autorização de pouso. 1-0-4, igual a 3-0. Autorizado, chega da Mari, desça para nível 070. 075, reautorizado, desça para nível 050. 050, igual a 070. Poderia repetir para mim os dados? 128, 5 horas, tudo na porta. Para o nível 060. Ela chama a torre 1895, ajustada no 014. Veio o azul 4113. Espera agora, vou para o ponto 3, boa tarde. Até o ponto espera da 10. A ponto espera da 10, 43. ...5486, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 2085, 35486, bom trabalho. Obrigada. Direita, chame só 121, decimal 9. 19, direita, obrigado. Libera táxi Índia, autorizado, puxe no 01, no chame táxi. Entra, beleza. Então, aqui vai para a cópia, chame solo 121 no decimal 9. Então, intensidade clareza 1, confirme. Salvador, no 3 a 0. Quebec, prossiga. Graus 109. Livre pouso na 1-0, gol na 3-9-6. 1-3-9-6, confirmando baixada travada? Baixada travada. 1-6-4-9? Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5. Bono 075, desce para 4 mil pés, ajuste na 0-4. 4-1-0-9-4-1-0-7-5. 4-4-6-2, desça para o nível 050. 050, do 4-4-6-2. gente mantenha 3.000 pés, ajuste permanente. Mantenha 3.000 pés, ajuste permanente, na 014. Mantenha perfil de chegada, Lima, Lima Alfa. Mantenha perfil de chegada, após Itata, para hoje, Duna. Que autorizado, Caio Lorenzo, número 10, 17, direita, corredores Axé Caixa Pregos, 0161 no transponder, 1208 ao controle, 1895 a torre, Vitor Maikebeck. Lembrar 1219, após 1396. Continua muito ruim a transmissão, com bastante chiado. Chame a torre 1895, faça cheque no equipamento, confirme com a torre também, ok? Trono 93, autorizada a linha aí, mantém cabeceira 10, vento 160 graus, 90 nós. Tem autorizado a linha aí, decolar, pistão 10, vento 140 graus, 95 nós. Obrigado. Minimal alta, prossiga. Desce para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, X-Way, pista no 0, reporte estabilizado. Azul 4462, reduza para 2009. Gol no 075, reduz a velocidade para 2009. 2009, gol no 075. Livre decolar, o azul 4193. Livre decolar, 4193. Bravo Eco 58, rumo Nordeste. Está feito no tráfego, está autorizado ILS para o 0075. No 075, desce para 3.000 pés, ajuste na 014. 3.000 no 014, 075. Azul 4462, desce para 4.000 pés, ajuste na 014. 4.000 no 014, 4462. Observe a liberação do Fokker 100 da Avianca após ingresso portão 04. O Avianca 04, o portão 396 da Gol. Rocha 63, 27, pronto para ataque 101 a bordo, 3 horas e 10 minutos, alternando Salvador. 5. Trolhas, o 4113, decolado, boa tarde. Azul 4113, contato radar saída da EL, nível 340. 340 da Azul 4113. Lima Lima Alfa, continua a aproximação, altímetro é 1.0.4, ainda 9 estados. Confira a torre? Confira para o Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, continue a aproximação, ainda não avistado, altímetro 10014. Já avistando, tá perdendo o vento? Atenção, azul 4, meu pai, me avisa. Aqui a coordenação falou que a torre de Vigo, então eu vou voltar a falar com eles, muito obrigado. Eu não entendi, a sua coordenação falou o quê? Falou que já tinha conversado aí com a coordenação de vocês aí e já estava liberado, mas eu vou voltar a chamar a coordenação então. Não, a coordenação de vocês não tem contato com a gente, só os aeronaves. Acho que houve algum engano da parte dele. De repente eles conversaram com a IES, ok? É, provavelmente foi com a IES. Então tá bom, vou voltar a falar com eles. Gol 9280, chegada bom, que desça para 4 mil pés sem restrições. Ajuste na 014. 4.014, sem restrições. Para que horas foi apresentada a notificação? Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, prossiga. Está 2-0, embarque travado, enquanto mais visuais, para o cancelamento, vamos lá, marca da direita da 197. Lima Lima Alfa, para uma curva inicial pela esquerda, reporte na final da pista 17. Canceladas regras aos 4-2. Mais uma vez, como você viu o vento, Lima Alfa? O vento agora é 1,50 graus, 1-1-9. Oi, Xené, 6327, pronto, do ponto de guarda 1-0. 6327, autorizado a linha e decolar, pistão 1-0, vento 1,50 graus, 1-1-9. Da linha a decolar, 6327. Trip 5241 para cópia. Prossiga. 5241, Salvador Conquista, nível 200. Decola da 1-0 com curva à direita, saída Arbor, após Arbor direto Conquista. Acione 5160, controle 1208. Salvador Conquista, 200, decola da 1-0 com curva à direita, saída Arbor. 5160, nos responde o controle 1208, o trip 5241. Chame para. Puxa, acionar. Chamará. 1-3-0 graus, 1-7-9. Paciente, o 1-0-7-5 está 1 milha do externo, baixou e travou. Gol 1-0-7-5. Paciente, 1-0-7-5, aguarde autorização de pulso. 1-0-7-5. Eu disse. Controle 1-2-0-8, transponder 5-1-4-4. Chame, puxa, senhor. Lima obrigado. Lima Lima Alfa, tem livre pouso na pista 17, o vento é 1,60 graus, 089. Lima Alfa. Direto, Vitor Charlie, eu tô checando o seu plano aqui, não recebi ainda não, tô checando, ok? 4462, chame Torre Salvador em 1,18, decimal 95. 95. Azul 4462 LS. 4462, continue a aproximação, número 2 para pouso. O vento é de 1,50 graus, 1,09, reporte baixado travado. Reporte baixado travado. E no meu sistema, o seu plano aqui está para as 18h30, ok? 18h30 Zulu, Salvador Brumada. 1,09. Livre pouso, pista 1-0, gol 1075. 6327, decolou aos 44, chame controle 120 decimal 8. Controle 208. Controle chame 6327, decolou passando no 1400 pés, saída perfil da Euleda. Chame 6327, contato radar, saída da EU, nível 240. 240, 6327. Posição. Reporte estacionado para levar a frequência. Ok. 9-9, reduza a velocidade para 2309. 2309. Kilo Romeo Oscar para Morro, aguarde só um minuto. Ciente, seu número 2 na aproximação. Sol 4 Mene, Libra direito, chame Sol 1219. Libra direito, 219, 1079. Azul 4 Lona 3, Recife, ano 251, alterna 1-3395. 51-3395. Chame antes da Juliette. Antes da Juliette, 0-7. Repostos 1-4-4-6-2. Aqui é o Romeu Oscar, procópia. Vitor Mike Quebec, tem libre sonar, reporte na interseção, correção, reporte para táxi. Direita após, axé caixa pregos, 0-1-5-3. Transponder, controle 1208 e a torre 1895. Óbvio, bem? Ele mencionou, chame a torre para o táxi, que não é Oscar. Chame a 327. Liga. Preciso confirmar o nível 160. Sim, já precisado. Precisado 160-6327. Mike Quebec, confirme pessoas a bordo. Salvador, boa tarde. 3-5-4-4-6, boa tarde. Autorizado chegada manda para 050. 0-9-4-4-6. 9-2-8-0, desça. Ajuste na 0-4. Para quanto, por 9-2-8-0? Desça para 3.000 pés. Ajuste para 0-4. 3.014. Azul 6-9-1-8, desce para 4.000 pés. Ajuste na 0-4. 4.000 pés, ajuste na 0-4. Power, Buzz, Gol, 0-7. Solo, boa, 4.462, azul de novo. 4.462, reporte antes da Juliette. Juliette, reporte. Quebec, ingresso, pista 1-7 autorizado, decolagem, vento 1-0 graus, 1-0-9, Quebec. 280, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, repetrando. Romeu Oscar, tá pronto? Vitor Mike, Quebec, prossiga. Colado, da 17, ascendendo para 1000 pés na sua escuta. 1000 pés, corredor SPR, reporte no farol da barra. Sim, reportarei no farol da barra. Autoriza a ascensão 2500 para o Mike Quebec, senhor. Mantenha a princípio 1000 pés, corredor SPR, aguardando a autorização para o 025. Quebec, vai manter 1000. Ajuste permanente. 3 mil pés, ajuste permanente. Azul 69 no 8, reduz a velocidade para 200 mais. Está batendo 200 mais. Opa, Vitor, prossiga. Tá livre. No portão 9, chame táxi, 3155. Para o táxi, estacionar em 6321, tem 1917 a bordo com 4 horas e meia, Goiânia. Ok, 6321, autorizado táxi. À esquerda, Pacho, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, mantém posição e chame a torre 1895, com ajuste 1014. Nova de esquerda, Pacho, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1895, 6381. Posição. Colado. Trip 5446, desça para 3000 pés, ajuste na 014, livre das restrições. 3000 pés com 14, 4, 4. Xenema 327, chame centro Recife na 251, na alterna 13395. 251, Recife, vamos ter que trabalhar, obrigado. Kilo Romeo, acho que decolou da 54, chame controle 120.8. 208. Azul 698, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Gol 9280, complete canal, chame torre, 1895. 1895. 3217, boa tarde, autorizado chegada bom, que desça para 4000 pés sem restrições, ajuste no 04. 0 no 4. Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, no meu país, corredor SPR, reporte fora da barra. Salvador, boa tarde, Xené 6314, chamou o solo? Partiu, boa tarde. Transformação Oscar. Tá ligado, Petrolina? Ok, 340 Petrolina, autorizado, via Pesolu 20. Decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Flock. O controle 1208, transponder 5171, Xené 6314. 340, Petrolina, 520, fala da gente. Flock, 208, 5171. É que eu contei de um nível e a aerovia, por gentileza. 340, Ampla Zulu 20. Gente, 340, Ampla Zulu 20. Chame pra puxa acionar o 6314. Camará. Ok, autorizado, Manati, um no meu pé, um no 7, decola, curva direita, corredores, axé, caixa pregos. Acione 0125, controle 1208 e a torre 1895. Complete final, chame torre 1895. 1895, boa tarde, menor de 2. Tá livre acionar, chame a torre pro táxi, Mike, é com o Delta. Para o táxi 3155, conta na HD1, 1888 agora. Copiei 1188, Galeão, qual a autonomia? 1488. Ok, 3155 autorizado o táxi via pátio Índia Alfa no ponto de espera, 1895 a torre, 1014 o altímetro. Por exemplo, pátio Índia Alfa, ponto de espera 2935, comunicador 3155. Pronto pra cópia? Brumado, plano Yankee, nível 100. Uma centena até 180 milhas após 065 correto e disponível. Decola da 17, curva direita após, subida Arbor, após Arbor direto. Aciona 5170, controle 1208, torre 1895, Juliette Vitor Thiago. 321, prepare-se para decolar de imediato assim que a pista estiver liberada. Passou externo, baixar travado 6908. 6908, aguardando a liberação de pista, continua aproximando. Continuado. Estacionamento Juliette Vitor Charlie, bom voo. 1219. Vamos lá, vai ligar, boa tarde. Tá. ADLS-68, pista 0, reposto estabilizado, desce para 2 mil pés, ajuste permanente. Trip 5446, copio o controle. Prossiga. Desce para 2 mil pés, ajuste permanece, reposto estabilizado. 2 mil pés, ajuste permanece, chamaremos estabilizado 5446. 321 tem livre decolagem na pistão 10, 120 graus, 109 é o vento. Autorizado decolada 10, 6321. Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 920.